E aí, DJ Miau, manda pra elas, cachorro. Começou, vai, vai. Vai mandar. Oi, tu sentou, quicou, amor, as bolas. Tu sentou, quicou, amor, minhas bolas. É o DJ Miau que tá mandando pra você. Tô mandando papo reto, vou mandando bem assim. Por Miau tu agachar, imagina só pra mim. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Pode deixar a bandida passar, pega no cabelo dela. Se tu notar que ela não reclamar, chama pra trocar ideia. Se na conversa ela se empolgar, leva pro beck e já era. Seja bem-vindo ao baile funk de favela. E na Marconi assim, ó. DJ Miau convidou ela pra treta pro beco de rua pra rola funduço. Ela falou que quer fuder com três, olha só, mas que absurdo. Ela falou que quer fuder com três, olha só, mas que absurdo. Vou te levar lá pro beco, no beco tu chupa e tu lambe na Ford no escuro. Vou te levar lá pro beco, no beco tu chupa e tu lambe na Ford no escuro. Vamos novinha, você tá demais e no baile sarra no pau de todo mundo. Você tá querendo, então vem cá, que eu já tô preparado, tô todo galudo. Vou te levar lá pro beco, no beco tu chupa e tu lambe na Ford no escuro. Vou te levar lá pro beco, no beco tu chupa e tu lambe na Ford no escuro. Ford no escuro. Ford no escuro. Tu senta na pica e fica novinha, vem pra cá. Que o DJ Miau vai mandar. Oi, tu sentou, quicou, amor, as bola. Tu sentou, quicou, amor, minhas bola. É o DJ Miau que tá mandando pra você. Tô mandando papo reto, vou mandando bem assim. Por Miau tu agachar, imagina só pra mim. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Pode deixar a bandida passar, pega no cabelo dela. Se tu notar que ela não reclamar, chama pra trocar ideia. Se na conversa ela se empolgar, leva pro beck e já era. Seja bem-vindo ao baile funk de favela. E na Marconi assim, ó. DJ Miau convidou ela pra treta pro beco de rua pra rola funduço. Ela falou que quer fuder com três, olha só, mas que absurdo. Ela falou que quer fuder com três, olha só, mas que absurdo. Vou te levar lá pro beco, no beco tu chupa e tu lambe na Ford no escuro. Vou te levar lá pro beco, no beco tu chupa e tu lambe na Ford no escuro. Vamos novinha, você tá demais e no baile sarra no pau de todo mundo. Você tá querendo, então vem cá, que eu já tô preparado, tô todo galudo. Vou te levar lá pro beco, no beco tu chupa e tu lambe na Ford no escuro. Vou te levar lá pro beco, no beco tu chupa e tu lambe na Ford no escuro. Pode no escuro. Pode no escuro. Pode no escuro. Pode no escuro.